Você está na Rádio Luz e Alegria, canal AM 1160, emissora do Complexo Luz e Alegria, um veículo de comunicação comprometido com a comunidade de Frederico Westphalen e região. Qualidade, rapidez e profissionalismo. Rádio Luz e Alegria, AM 1160. Rezemos a oração do Ângelus com o Papa Francisco. O anjo do Senhor anunciou Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infunde, Senhor, em nossos corações a vossa graça. Vos suplicamos, a fim de que, conhecendo a anunciação do anjo e a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos da sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. O Complexo Luz e Alegria, AM 1160 e 95.9 FM, de Frederico Westphalen, passam a apresentar. Um novo dia começa para ti. Uma mensagem de fé no encontro direto com Deus. Com um espírito de paz e de amor, está no ar. Um novo dia começa para ti. A apresentação do pároco da Catedral Diocesana de Frederico Westphalen, Monsenhor Leonir Fainello. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos. O Senhor fez por mim maravilhas. Santo, santo, santo é seu nome. O Senhor fez por mim maravilhas. Santo, santo, santo é seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor. E se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez por mim maravilha. Santo, santo, santo é seu nome. O poderoso fez por mim. Geração em geração Termina aqui a edição de hoje do programa Um Novo Dia Começa Para Ti, que teve a apresentação do pároco da Catedral Diocesana de Frederico Westphalen, Monsenhor Leonir Fainello. O dia começou com muita fé, paz e amor. Agora é hora de continuar a viver este dia neste espírito. Desejamos que você tenha um ótimo dia e continue ligado na programação de sucesso do Complexo Luz e Alegria, através dos canais AM 1160 e 95.9 FM, com uma programação cheia de muitas atrações para você e sua família. Você está na Rádio Luz e Alegria, canal AM 1160, emissora do Complexo Luz e Alegria, um veículo de comunicação comprometido com a comunidade de Frederico Westphalen e região. Qualidade, rapidez e profissionalismo. Rádio Luz e Alegria, AM 1160.